cuando en la noche todo ennegrece, un viejo ritmo al son se mece. Achumbalelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilelilel hermoso es el amor para bailar y enamorar. Ya todo está muy negro, eso ya se durmió. El amor para bailar y enamorar. Ya todo está muy negro, el sol ya se durmió en la oscuridad. Achumbalelile, achumbalelile, achumbalelile, achumbalelile. La blanca luna, no, no, no se sorprende de que en la noche todo ennegrece. Achumbalelile, achumbalelile, achumbalelile.